tua chuva vem e lava a minha vida. E com a tua chuva vem e lava a minha vida. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa. E com a tua chuva vem e lava minha vida. E com a tua chuva vem e lava a minha vida. Fechadas e não há forma de abrir. Seus sonhos não se realizam, até parece o fim. Nestas horas o inimigo tenta te desanimar, fazendo que você duvide do Deus que abriu o mar. Basta ter fé para vencer, fé para conquistar.